Não vamos parar de te clamar, incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais importe aqui. Incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais importe aqui. Estamos sedentos por tua glória. Nós vamos bater, bater, bater, até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar, até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, bater, bater, até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar, até a sua glória descer aqui. Queremos transbordar da tua glória, como em Pentecoste faz de novo. A igreja clama por teu fogo. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória. Incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós.